Mayday, bottom of that one. Do 216, desça para o 060, redução para 209. Sendo para 060, fez, reduzindo para 209, 2223. Para sequestramento, mantenha presente proa, limitado pelo LOC. 5217, mantendo a proa, limitado pelo localizador. Salvador, muito bom dia, TAM 3859, 190 para 160, informação Índia. TAM 3859, chegada BOMF, desça para o 070. 070 na BOMF, TAM 3859. 5217, desça para 2500 pés. Informa o tráfego a 6 milhas, na sua posição de 1 hora, manter 1500 pés. Alternativo, tem o tráfego no ticket do 5217, confirmar o tráfego que nos precede. Trip 5217, seguirá o Airbus 320 da TAM. Alternativo. Teria saída prevista? Campinas. Via Pesuluno, meia, da Eleta Bridge. Saída da El, após voa Leda, após voa Bridge. Obrigado, da El, Leda Bridge. Fala Salvador, é o Trip 5345, bom dia. Quente da Índia, autorização 380, Vitória. Trip 5345, Vitória, 380, autorizado. Via Pesuluno 44. Daí cola a pista no zero com a direita, saída da El, Leda. Eu controle 120 décima 8, aciona 5066. Trip 5297 para o LOC, curva esquerda para o 150, reposto estabilizado no localizador. Aguarde a descida para 2000 pés. 150 para o localizador, aguardando ainda a liberação de 2000. 5345. Já reporta para o posicionamento 35345. TAM 3179, contato radar, sou para o 340, saída da El. 340 da El, 3179. Estado no 0, vento 180 grau, 079, são baixado travado. Autorizado, pouso 304. 23. Controle Salvador, muito bom dia, 75826, transfere com a Índia. Web 5826, chegada Mari, desça para o 120. Descendo 120, para o Cidade Maduna ou Itap. Web 5826, mantenha a chegada. Ok. Desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 5217. Usador do Trip 5217. 5217, chame torre, ouro noite, decimal meia. 18:30, chamaremos. Área do 2230, desça para 2500 pés, adiciona 019. Confirme, 2230 ou 2223? Corrigindo, passaria 216, desça para 2000 pés, adiciona 019, autorizado final LS, após estabilizado. Sendo para 2000 pés, reportará estabilizado, 2223. Serra, voe rotatória, reporte rotatória, visual com campo. Serra. Douro, Trip 5217, duas milhas para marcador externo. Trip 352 17, ciente, continua a aproximação, informada em pista liga 02 do sequenciamento. 217. Desça para o 050. 050, depois do remédio. Tá 3859, desça para 4000 pés, ajuste no 019. 19, 4000, tá 3859. Força Aérea, Ilhéus, no 080. Normalmente com um IOS, que a princípio já está fechado abaixo dos mínimos, o FAP 2733. Diz 304, fala os 2000, direito no 21, décima marcha. Direita 1 no 219, até 3304. Diz algum campo pelo Quebec Terra. Pelo Quebec Serra, chame Toy, 1-8, decimal 6. 18-6. Interceptando o localizador, passaredo 2-2-2-3. Passaredo 2-2-2-3, reduza para a velocidade de aproximação, chame Toy, 1-8, decimal 6. Reduzindo, 286, bom dia. 5-2-1-7, centro sul, 089, pouso autorizado no 0. De pouso, 5-2-1-7. 304. Oi Salvador, bom dia, passarelo 2223 a 3 milhas do externo, ainda sem trem baixo. Passarelo 2223, número 2 na aproximação, informado em pista livre. 20, guardião, 07, o vento agora é 1,80 graus, 099, eu tenho um tráfego, já ultrapassou o pátio, tá na curta final da 1,0, tem outro no externo, já decola de imediato ou não? Agilizando, guardião 07, vento sul com 059. Ok, ficamos com o centro e com a Papilhões, né? E a informação é que o Ilhéus ainda permanece fechado, com chuva leve sobre o campo. É, o pé total de 2.000, porém a visibilidade em torno de 3.000. Do pátio já está cruzando a final da 1.0, não interfere. Gente, 2.2.2.6. Fala do solo, livrou o eixo da 1-0, guardião. Guardião 07, decolou os 29, controle 1-208. 208, obrigado, um bom serviço aí. Obrigado, você também. Eu tenho que ficar curva esquerda para interceptar a final da 1-0, o tráfego na final da 1-0. Trip 5217, solo 29, direito 1-21, décima 9. Ciente, a direita 1-219, chamará grato, senhorita. Confirma o tráfego, chama a torre. Ok, o Quebec Serra está iniciando aqui curva esquerda devido ao tráfego na final da 1-0. Ciente que o Quebec Serra passa 360 curto e reporta na curta final da 1-7. Ciente, passará. 04, Juliette, portão 04. 04, 3304. Solo, muito bom dia, Trip 5217, livrou na sua escuta. Trip 5217, Ciente, bem-vindo, Alfa, Juliette, Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pátio 3, Trip. Estabilizado. Funcionário estabilizado, deve para 2019, tá? 3259. Cinco, 5826, redução para 1809. 180. Interceptou a final da 1-0, da 1-7, Kilo Quebec Sierra. Sim, Kilo Quebec Sierra, tem pouso autorizado no 7, vento 190 graus, 089. É, autorizado, pouso no 7, Kilo Quebec Sierra. 251, na alterna 3325. 251, na 3325, bom dia. Paulo, bom dia, Oceania 6225, confirmação Índia, ainda um pouco cedo, mas quando possível coordenar o nível 340 Brasília, se possível a saída prevista. Confirmando o tráfego, por favor. Oceania 6225, confirmação Índia, ainda um pouco cedo, mas autorização para Brasília 340, quando possível a saída prevista. Ok, a sua roda que o senhor tem no painel é Observador 17? A rota que a gente tem é Salvador, Nizza, Puído, Apple Whisky 10. A princípio, o consenso era Momo, Nizza, subida Momo, tração Nizza. É, informando o 6225 que é negativo, R nave. Sente. Salve, companheiro 2223, 2223, bem-vindo para o Siga Via Alfa, Juliette, até a posição 14 do parque principal. Alfa, Juliette, remoto 14. Segura 2,6 desce para 3.000 pés, ajuste 1019. Com 1.019 desce 3.000, segura 2,6. Para interceptar o lock, curva à direita na proa 060, reporte estabilizado no localizador, descendo para 2.000. Desce 2.000, direita 60, intercepta o lock, curva 2.000, reporte estabilizado. Corte livre frequência. Radião 07, frequência livre para coordenação. A 3859, estabilizado? Estabilizado, localizador, a 3859. Gente, é por... Corrigindo, chame torre 18 decimal 6. 18.6, obrigado, bom dia. Solo, teria o plano do 4299? Tem o azul para 299? Afirmo. Ciente, número 2 cópia a princípio. 360 já aprovado, prepara a subida da EL. 360 já aprovado, preparando a da EL no aguardo para o restante da cópia. 4299. Torre Salvador, 3859, baixado travado, passou Índia Serra. Tá 3859, pouso autorizado, pistão no zero, vento 200 graus, 099. Autorizado, pouso, pistão no zero, tá? 3859. Posição no zero, informa um passarelo finalizando estacionamento na remota, na retaguarda, após o tráfego está livre, chame o táxi. O Oceané 6225, para Copa, 340, nível? Para Copa. 6225, aprovado Brasília, 340, rota conforme, Nipsa, Puito, Peru, Isque 10, conforme plano. Decola 1-0, curva à esquerda, no perfil da subida Momo, após Momo, com transição Nipsa, e após ser conforme o plano. 5104, transponder, controle opera 120.8. Bom dia, Oceané 6312, vai atingindo 150 na Mare para prosseguir da esquerda. Oceané 6312, chega da Mare e desça para o 050. 060-6312. Frequência do controle 120.8 ou 6225. Chame quando ponto para o pushback saneamento. Webjet 5826, número 2 na aproximação, informarei a pista livre. SP2, quase a pista livre, 5826. Nas 360, aprovado, rota bridge, episódio no meio, após conforme plano, decolada 1-0, curva direita, no perfil da El Leda, após Leda voa bridge, a um intercepto aerovia, episódio no meio. 5076, transponder, controle opera 120.8. Autorizado para Campinas, 360 conforme, rota do plano de voo, operando a pista no zero, após decolagem curva direita, da Leda Bridge 5076 no transponder 208, ao controle do 4299 da Azul. Porta 08, chama quando plano para o posto, né? Chorar. Solo 38, libera direito no 21, 19. Solo 9, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, bom dia, São 3859. Bem-vindo, prossiga Alfa, mantendo essa Juliette, 3859. Alfa, Juliette, 3859. 56. Salvador, um bom dia, OTAN 3663 para São Paulo, Guarulhos. 340 já aprovado, só um minuto cópia, para a subida da EL. Na escuta. Táxi, Oceané 62, 11, com 124 a bordo, 3,40 de autonomia, alterna com 20. 62, 211, no táxi autorizado via parte principal, India e Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, ponto 6, ajustado 10, 9, bom voo. 19, parte de Alfa, 0, 6, 2, 1. O 3345 na escuta? Na escuta, prossiga. Ok, o Oceano já vai iniciar o táxi, mas eu vou ingressar um esboço que vai estar estacionamento na posição 9, aí após o tráfego você inicia, ok? Ok, após o Airbus ingressar na posição, a gente inicia 35345. Botão 3859, posse da Avianca, taxiando e liberando o setor, após o tráfego ingressa Juliette, portão 9. Da Avianca, Juliette, para o 09, 3859. Solo Salvador, Webjet 5826, livrando na sua escuta. 5826, sim. Táxi lento via Alfa, reportando a Juliette. Via Alfa, lentamente até Porta Estal. Via Juliette, desculpa. T663, cópia. Pronto, 3663. 340 aprovado, Guarulhos, rota correção, rota via Bridge, Pisolono 6, após conforme plano, decoladão no zero, curva direita, no perfil da El, Leida, Forte, Leida, voa Bridge, ao interceptar o eixo da aerovia, segue conforme. 5075 transponder, controle opera 1220.8. Autorizado Guarulhos, 340, Bridge, Pisolono 6, decoladão no zero, curva direita, na El, Leida, após voa Bridge, interceptar a aerovia, 5075, transponder 1208, o controle, 3663 na 5. Gente, correto, chame quando for para o puxa senão. Tá era 2733 na escuta? Ok, Ilhéu já agora visual, só um minuto cópia, prepara a subida coral. 2-6-6-2-1-1, pronto para decolagem, bom dia. 6-2-1-1, alinha e decola no 0, vento 190 graus, 069. 6-2-1-1, alinha e decola, pista 10, obrigado. 5-8-2-6 aguardando para prosseguir. Tá aguardando. Podia ter coisa para agilizar, senhor. Estacionamento 3663 aqui na 5. Você mantém a posição 3663? Vai manter. Tenta guardar a guarda que já autorizou 35.026. 5.026. Vai manter a posição 5.026. Para 6312, autorizado final LS, portão estabilizado. Portão estabilizado, 6312. 63. Portão 5 aprovado, sem táxi. Na 5 vai iniciar o 3663, só aguardando o nosso finger aqui. Fala, o 35345 está iniciando. Sim, sem táxi. Vai chamar para o táxi. Portão 2733, cópia. Aprovado no 080 para Ilhéus, Golf 677 Aerovia, decolando a 10, curva direita, no perfil da Coral, acionado 0264, o controle opera 120.8. Ativo correto, livre acionamento, sem para o táxi. Decolou 45, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, 6219. De nada. Olha, Salvador, Oceaner 6219, muito bom dia, subida da El. Da 62111, contatadaço para o 360, saída da El Leda Bridge. Sim, de Guarulhos, 360 aprovado, só um minuto, prepara da El. Da El, guarda. Estabilizando no localizador com a pista vista, baixar, travar 6312. Será 6312, complete a aproximação final, chame torre 198 decimal 6. Obrigado, bom dia. Bom dia, Xané 6312, uma milha por externo, baixada travada. 6312, pouso autorizado na 110, vento 210 graus, 089, checa 3. Autorizado pouso na 110, 6312. Baixada travada? Estimativo, senhor, baixada travada. Cliente. Para o táxi 35345, a bordo com 20, autonomia 2 horas e 45. Aprovado o táxi Índia e Alfa até o ponto de espera 110, no ponto de espera torre 198.6, ajustado 1019. Táxi via Índia e Alfa até o ponto de 110, lá 276, um bom dia. Conquista número 2, cópia 260, já aprovado, subida a bordo prevista, um minuto, um minutinho para a cópia. Para passagem do trip, autorizar ingresso Juliette, vai até onde? Depois da vez. Já teria a autorização do gol no 923? Está pronto para cópia? Positivo. Guarulhos 360 aprovado, roda bridge, episolona 6, após conforme o plano, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leida, pós Leida, voa bridge, intercepta a episolo 16, segue conforme. 5073 o código transponder, controle opera 120.8. Autorizar 360, conforme, decolando a pista 10, curva direita, Dael Leda, após o bridge, interceptando a Pesolu no meia, conforme o plano, direto BH. 5073 no transporte, 1208, gol 1923. Está pronto para o pushback de treinamento, gate ao 612. E o ciente mantém a posição aguardando para o início do pushback, o 1923. Gente, na sua escuta. Para o táxi 3663 com 1128 a bordo, 4 horas de autonomia, antena com fim. Após o web, prossiga a Índia e Alfa até o ponto de espera 1-0, no ponto de espera torre 1-8.6, o ajuste 1-0-9. 1-0-9 ajustado, está aguardando o web, passando agora à nossa frente, após chamar 18-6 para a torre, bom dia. O voo 1-9-2-3, estágio do web, jeito a retaguarda, após o mesmo, está livre no 6-12, chame táxi. Gente, vou chamar táxi, voo 1-9-2-3. 2-2-2-3, passarido, cópia. Escuta, 2-2-2-3. Conquista 260, da cola da 1-0, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa, após ser conforme o plano, transponder 5070 transponder e o controle opera 120.8. Mas só aguardo um minuto, vou coordenar com o Sola Fichinha e já chamo novamente. Pode acionar o Yankee Serra Serra e chama pro táxi. Corrigindo, aciona e aguarda a cópia do Yankee Serra Serra. variável 099.